assumo a minha missão. Estando com você, eu me sinto bem. Pra você não dou 10, eu dou nota. Sabendo você, eu acredito no eterno amor. Sempre estarei com você, aonde for. E seja sempre assim, por a magia, eu serei sempre seu, você sempre minha. Você ouve a Caissara e sai dançando. Já sofri demais, eu não quero mais assim. A vida é assim, o amor vai vir. Prometo que agora eu não me ligo com ninguém. Girl, procure entender que agora estou em outra, eu não quero mais assim. A vida é assim, não esquente a cabeça. Arrume outro cara, mas me deixe me esquecer. Ah, mas eu te amo ainda, meu amor. Não me deixe agora, por favor. Eu te amo ainda, meu amor. Não me deixe. DJ Cássia, sente a pressão. DJ Cássia. Rádio Caissara. Se você quiser, pode ir. Baby, tudo bem, me deixe aqui. Sei que vai doer, mas não vou mais pedir. Uma, tudo bem. Mas outra vez, vejo o papelão que você fez. Meu amor não é brinquedo de ninguém. Olha pra mim, olho no olho, me diga se eu mereço sofrer esse abandono. Você ouve a Caissara e sai dançando. Paulo Fanti e Cassiar DJ. Aí, tá curtindo? Tem muita coisa boa pra rolar por aqui ainda nessa noite desse sábado. Já tá uma temperatura meio friozinho assim, né? Um 18 graus, mas aqui tá sempre quente, né, DJ? Exatamente. A temperatura no teu rádio é derretendo. É isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Bom, gente, lembrar vocês que próximo sábado tem a festa flashback aí na Cira e na Tinga. Meu amigo de Wilson, festa flashback com a bonita. É! Quase mulher. A quase mulher. Bom, lembrar também que próximo sábado, baile funk oficial das antigas. Olha aqui, agradecer, né, Canoas, né, galera todinha de Canoas, região metropolitana, lotaram o pavilhão 357, né, Dani? Que festa linda, pessoal. Que festaço, fez, né? Aliás, todos os bailes funk nosso oficial das antigas é estouro, né? Assim, primeira edição, estouro, que foi na MD, né, foi estouro, eu né? Também. E aí, próximo sábado não vai ser diferente, né? Baile funk oficial das antigas na MD, próximo sábado, ingressos promocionais, né, na compra de um ganha outro. Limitados, né, Dani? Isso, são limitados. Limitados. Então entra ali no site ali da MD ali, né? E já garante o teu. Os 100 primeiros que chegarem na festa ganham um copo personalizado do evento. Do evento, isso mesmo. É? Um copo personalizado. Copo bonito, né? Chega cedinho pra garantir o teu, né? Chega cedinho pra garantir. Então aqui, ó. Isso. Edição Porto Alegre, baile funk oficial das antigas. MD, Zona Sul de Porto Alegre, próximo sábado, tá certo? Olha aqui, ó, festaço, com certeza, pra viajar no tempo. Olha aqui, ó, você vai se emocionar, vai cantar, você vai, olha, cair no passinho, vai ser bacana demais. Próximo dia 16, estamos chegando aí na 357 em Canoas. Alô, região metropolitana, alô, Canoas. É, festa retrô, festa retrô. Vai estar o Dani, né, vou estar eu também, claro, né. Vai estar o Beba J Clip, né, Beba, cantando J-Clip, as canções do J Clip, meu anjo, minha garota e muito mais, né. E ele, DJ Prod, né, o Prod dos, Estados Unidos, né. É, direto de DJ Internacional, fazendo aquela cena eletrônica. Tudo isso pra vocês, dia 16, ali no pavilhão 357. Ingressos também promocionais limitados, né, Dani? Isso, é só entrar no site do pavilhão lá e já garantir o seu, né? Maravilha. E dia 16, estamos chegando em Alvorada, Dani. É, na Arena Porto Fit, lá. As clássicas do Túnel do Tempo. Aí, ó. Bonita também. Com a bonita também, com uma quase mulher. Alô, Lulu! Alô, Lulu! É, anos 80, 92 mil também, né, Dani? Isso, lá na Avenida Tiradentes, 162 em Alvorada. Ah, com a bonita. Com a bonita. Tá certo. Isso aí. E aí, Paulinho, tá valendo ingresso, Paulinho? Tá valendo. E já tem, o pessoal já tá mandando nomezinho aqui, hein? Pra garantir aquele ingresso pro dia 9. Dia 9, olha. Lá na MD, né? Vai, olha, festaço. A primeira edição foi um estouro lá na MD. É a segunda edição na MD, né? Sim. E aí, como é que você faz pra ganhar esse ingresso? Como? É só enviar seu nomezinho completo, nome do acompanhante, namorada, certo, namorado. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 999-87-8101. E aí, depois é só chegar lá, apresentar o documento e entrar na dança, no ritmo dessa grande festa dia 9. Que legal, Paulinho, show de bola. E a nossa audiência, Paulinho, anda por onde? Tá por aqui, ó. Quer ouvir, ó? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cassiá. Boa noite. E Alexandre Sapateiro de Novo Hamburgo. Acabei de chegar em casa agora aqui. Tô na garagem da minha casa. E, poxa, super estranho achei quando o Fante chegou e entrou contigo no ar aí. Sim. Meus sentimentos aqui, tá? Alexandre Sapateiro de Novo Hamburgo. Obrigado. Nosso grande Leandro Maia nos deixou. Grande abraço, mas a vida que segue. Tudo é uma missão na nossa vida. Exatamente. Um abraço, gente. Abraço, obrigado aí pelo carinho. Valeu, Alexandre. Obrigado. Valeu, Alexandre. É, quem mais? Que, nossos pêsames para a família do Leandro Maia. Nos pegou de surpresa hoje mesmo, mas agora ele está junto de Deus. Elisandra, do bairro São José, manda um beijo aí pro meu marido, Gustavo. Estamos ligados aqui. Aqui é Elisandra, do bairro São José. Elisandra, obrigado aí. Obrigado, Elisandra. Um grande abraço. Quem mais aqui também mandando um recado pelo nosso WhatsApp? 999-87-8101. Oi. Pô, boa noite, Zé Cassá. Aqui é o Luiz, trabalhado. Opa! Boa noite. Vai deixar saudade pra nós. Hein? Saio do serviço, ligo o rádio. Aí escuta essa notícia triste aí. Família Caissara vai sentir saudade dele. Família dele também. Tenho certeza que nós ouvintes também. Perfeito. Forças aí pra vocês aí. Obrigado. Nosso Leandro Maia. Com certeza vai lá e está lá no céu lá. Obrigadão aí pelas palavras, né? Um carinho para a família carinho, do Leandro. Exatamente. Quem mais? Acho que mandaram uma foto do churrasco. Opa, olha, tem um churrascão aqui, rapaz. Mandou o endereço também? É, olha, bota o endereço aí pra gente. Não, o endereço vocês não mandam. Boa noite. Paulo Fante. Oi. Sentimentos do nosso irmão Leandro Maia. Aqui é o Eldo, gremista do Maitá. Olha. Tá. Manda um abraço pro meu irmão Thiago Menezes, lá em Osório, minha cunhada Dayana. Certo. Aqui na escuta com meu amor, Paula Ana. E manda um abraço pro meu filho Gabriel Anacleto, motoboy. Uhul, é nóis. Vale. Valeu! Tá, o sábado hoje. Tá certo, e o churrasco tá garantido lá, né? Exatamente. Boa noite, Paulo Fante. É, estamos aqui ligados, fiquei triste com a notícia do Leandro Maia. Deixar para nós aí que Deus conforte o coração da família dele. Cléo de Gravataí. Cléo, obrigado aí pelas palavras, um grande abraço. Quem mais aqui? Boa noite. Cassiá e Paulo Fante, aqui é o Beto de Alvorada, que é uma música do Frank Mimosa, 2000, Furacão 2000. Olha, certo. Quem mais aqui? Oi. Boa noite, meus queridos. Estarei na MD. Então manda um nomezinho, né? Manda um nomezinho completo pra gente colocar aqui na lista, né? Que ela não botou o nomezinho aqui. Bota o nomezinho pra gente colocar na lista e aí você já garante pra entrar nessa festa aí, né? Quem mais aqui? Oi. Boa noite, Cassiade. Boa noite. Aqui é o Buchão do bairro Sarandi. Tem como rodar pra mim aí? Naldinho, Mina Firmeza, mandar para minha esposa Patrícia, para a Cauane, para a Rayana e para a Chayane e para o Thiago. Tamo junto, valeu. Não sabia do Leandro Maia. Agora ele gravou aqui, né? Gravou. Ele não sabia. Ele não tá sabia. Perdoado, meu amigo. Foi claro. Uma coisa que pegou todos nós de surpresa aqui. Exatamente. Oi, pessoal, quero um ingresso. Opa, é pra já, bota o nomezinho aí, já vamos colocar aqui, né? Genelci Zanata, garantiu na MD, dia 9, hein? Dia 9, próximo sábado, hein? Festaço. Olha só, pessoal, já tá garantido o ingresso, já vai ensaiando a coreografia, e né? E é a festa, Paulinho. não é porque a gente que faz, né, Dani? Mas porque, na verdade, quem faz é a galera, sabe? É um climaço, né? Boa noite, Daniel Lara do Partenon, Vila Maria, Conceição, meus sentimentos à família do Leandro Maia, estamos aqui na sintonia do Sai Dançando, valeu Daniel, um grande abraço pra você, obrigado. Quem mais? Boa noite, Fante. Boa noite, a nossa amiga Fúvia também, muito triste aí, desejando meus sentimentos à família do Leandro e está aqui ouvindo a Caíssa. Obrigado, Fúvia, nossa grande ouvinte aí de todos os dias, né? Obrigadão. E a gente segue aqui, né? Seguimos aqui, manda um abraço aqui pro Luquinhas Stan, ele coloca aqui, boa noite, na medida do possível, hoje vai ser difícil, mas estamos aí para dar a força, né? Dar força. Grande Leandro Maia. Ah, Luquinhas Stan, obrigado aí pelo carinho teu aí, né? Pessoal todinho aí, né? Tem um carinho muito grande pelo Leandro, né? Sim. Nossa, né? Enfim. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Aqui, Dani Boy. Boa noite, Dani Boy Vila Elza. Meus sentimentos para a família do Leandrinho. Um abraço. Tamo junto, irmãos. Obrigado aí, Dani Boy. É um sábado meio difícil, mas bora pra pista. Bora lá. Bora pra pista? Bora. Ressuscita São Gonçalo. Liberta DJ. Olê, olá. Salgueiro vem com pira e a força vai chegar. Eu quero ver a bala sacudir a massa, arrepiar. Ninguém pode parar. A curtição do funk cada vez melhor. A massa se reúne em um motivo só. Dançar a dança do canguru e da cabeça. E dançar a dança da bundinha, não se esqueça. Salgueiro, força e pira, aplaude essa emoção. De corpo e alma, na palma da mão. Levando as galeras a lutarem com firmeza. Pela paz nos bailes que curtir é uma beleza. As mulheres lindas que tem no Brasil, fonte de riqueza, quem provou já viu. Que não existe nada igualável no país. Nem ouro, nem a prata faz um homem mais feliz. Iê, olê, olá. Salgueiro vem com pira e a força vai chegar. Iê. Eu sou funkeiro. chapéu, cabelo enrolado, cordãozinho e anel. Bebê estando em estilo internacional, reboque ou de Nike, sempre abalo geral. Bermudão da Ciccone, marca original. Meu cap importado é tradicional. Se ligue nos tecidos do funkiro nacional. A moda Rio Funk melhorou o meu astral. Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro elegante. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro elegante. Sexta-feira e o maricona à vontade. A noite inteira tem várias gatinhas no meio do salão, mexendo a bebida e o bocôzão. E para os amigos que estão na atividade, que fortalecem o baile e deixa a gente à vontade. Pega os MCs pra poder cantar e mostrar que o funk favela de lazer, estamos à vontade, mas vamos pra vela. Pouco de lazer, estamos à vontade. Eu peço a eles que dêem uma treva, pra vivemos felizes em nossas favelas. Porque aqui no morro também tem jogador. Aqui nós chamamos de pesa de doutor. Tem que ter gente e mulheres. Você também encontra favela, pouco de lazer. Nós somos favela, estamos à vontade. É bem assim que a gente tá, com mansão na beira-mar, na praia do Guarujá. Foi bem difícil, mas valeu. Nessa história eu fui mais eu. Hoje eu posso te contar dinheiro. É bem assim que a gente tá, com mansão na beira-mar, na praia do Guarujá. Foi bem difícil, mas valeu. Nessa história eu fui mais eu. E hoje eu posso te contar dinheiro. 21 quebrada pobre, mas minha rica vontade fez correr atrás do corre. Não seja lá que vá em frente que nem eu. Tive muita fé em Deus. Olha o que aconteceu. Antigamente era só rolê de bike. É, agora é nave na pista de Amarok. Porsche Cayenne 1100 pra cilindrar. Olha como é que nós tá. Essa vida nível A, que é bem assim. É bem assim que a gente tá. Com mansão na beira-mar, na praia do Guarujá. Nessa história eu fui mais eu. DJ Cassiá, tocando as relíquias. Música.

Quiero estar en tu contigo corazón. quítate toda la ropa, mi amor. Quiero estar en nu contigo, corazón.

Olha aí, bom demais. Dançar ao vivo com o artista lá. Isso. Não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor, né? Então, dia 16, compra teu ingresso antecipado aí, na compra de um ganha outro. Promocional ainda, né, Dani? Ainda tem, isso, né? Aproveita. Aproveita. E também sábado que vem, o Baile Funk Oficial das Antigas. Meu Deus do céu, edição Porto Alegre, edição Porto Alegre, na MD. Zona Sul vai parar pra dançar. Porto Alegre vai parar pra dançar, né, vai Dani? Vai parar. É o Baile Funk Oficial das Antigas. Na compra de um, ganha outro também. Ingressos limitados, promocionais aí na MD. E também pode ganhar aqui, né, Paulinho? Pode ganhar aqui. E o pessoal tá, ó, tá caprichando. O pessoal tá mandando os nomes incompletos aqui, nome do acompanhante, pra garantir seu ingresso nessa grande festa dia 9 lá na MD. Então já tem vários nomes aqui. Se você não garantiu, manda o nome aí, né? Manda o nome incompleto, nome do acompanhante. Isso aí. E depois é só chegar lá e apresentar o documento e cair na pista. Cair na pista. Manda um abraço, DJ Rafael Ribeiro. Alô, DJ Rafael Ribeiro. Mandar um abraço aí pro Jefferson Machado, nosso DJ, nosso grande colaborador. Só fera. É, só fera. Mandar um abraço também, deixa eu ver quem mais aqui. Pra Josiane também, né, tá ligadinha com a gente aqui. Deixa eu ver aqui, a Joyce também. Alô, Joyce Abrão e o Luiz Carlos Abrão. Mandaram a foto aqui do Chá Verde, sabia? Meu Deus. Ah, é? Que loucura aqui, ó. Ela coloca assim nas minhas redes: mandei mensagem para o WhatsApp da rádio para ganhar ingresso. Que legal. Tá garantido aqui. Galera, Joyce Moura, né? Joyce Moreira. Exatamente, não, Joyce Moreira. Joyce Moreira Abrão. Isso aí, né? Isso, tá, já tá aqui. Já garantiu já. Já garantiu. Tá o nomezinho completo aqui. Ah, que maravilha. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Ah, olha, o pessoal tem que... deixa eu ver quem mais tá aqui, deixa eu ver... O pessoal tem que colocar um nome. Quando manda aqui para minhas redes sociais, né? E muitos têm o nosso contato aí, né? Dando teu WhatsApp. É verdade. Mas não manda o nome, gente. Tem que colocar um nome ali, ó. Tô na escuta, mas tem que colocar o nome, né? Porque senão fica difícil até tu buscar o nome lá em cima no WhatsApp. E até porque é muita gente. Muita gente. Buscar não dá tempo, gente. Tem que colocar o nome, tá? Manda um abraço pro Vladimir, que tá na escuta, tá bom? Agora buscamos o nome dele. Estamos na escuta aqui, tá certo, Vladimir? Vamos te esperar na MD sábado que vem, meu brother, tá bom? Já foi. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Nossa, que notícia triste. Deus possa confortar o coração de todos e a família. Leandro Maia, grande pessoa, exatamente, grande pessoa mesmo. É o, deixa eu ver quem tá aqui, o DJ Cristiano Soares, tá certo? Pra fechar aqui, Pop vai ser não sei o que, Leandrinho nota mil. Reforça o seu, abraço, mano. Manda a Lutrícia pra nós. Assina Rafa. Ah, tá certo, Rafinha. Abraço pra ti aí. Bora aí? Bora. 8:06, olha, o Jefferson Daniel de Oliveira tá dizendo: será que eu garanti meu ingresso primeiro? Já tá aqui, né? Daniel e a Irondina, isso? Tá aqui, já garantido o ingresso. Faço que nem o Daniel, manda o um nomezinho completo que você já fatura o ingresso aí pra dia 9 lá na MD. Quem manda recado aqui também? Boa noite, Cassiar. Boa Fala noite. Aqui, Alexandre Campo Novo. Perdemos um ícone, né? Grande locutor. Lembra do tempo do Ritmo de Baile, né? 93, 91.3. Verdade. Baita locutor, assim como tu. Leandro Maia. Vai descer a saudade. Baita locutor, hein? O funk, o rap tá de luto. Alexandre Campo Novo. Valeu Alexandre. Maia. Vai com Deus, irmão. Obrigadão. Obrigado. Hein? Boa noite, DJ Cassiar. Boa noite. Eu, Luiz Fabiano de Guaíba, do sempre curtindo o Sai Dançando. Legal. Com o pai. Show. Boa noite, Cassiar. Boa noite. Fabiano e meu filho Luiz Fabiano. Estamos curtindo, ligado na Caissara. Que maravilha. E queremos desejar todos os nossos sentimentos para a família. Obrigado. Do Leandro Maia. Valeu, Cassiar. Valeu. Boa noite para vocês. Amém. Que Deus receba ele com carinho em seus braços. Amém. Amém. Bonitinho, amém. Bonitinho. A família toda aí, né? Família toda, que legal. Olha, legal, obrigado pelo carinho de vocês aí. Valeu. O Leandro merece mesmo. Merece. Boa noite, sinto muito pelo Leandro Maia, Ivanize, Vila Maria da Conceição. Obrigado, Ivanize. Boa noite, Fante. Aqui é o João Batista Vitti, de Novo Hamburgo, curtindo a programação. Segue aí, João. Tem muita coisa boa pra rolar por aqui, viu? Boa noite, feliz sábado. Quem? Como diz o nosso amigo, bota o nomezinho, né? Matheus, eu acho que é Matheus, né? Fui lá buscar no perfil dele aqui o nome, né? Bom dia, aliás, bom dia. Boa noite. Oi. Boa noite, meus amores. Boa noite. Escutando vocês aqui na J. Renner. Tá uma delícia escutar a Caissara com vocês. Não esqueçam de mandar um abraço pro meu irmão Orlando e dizer que você ouve a Caissara e sai dançando com Aê. DJ Cassiar. Maravilha. E Maia. Vocês são show. Amo vocês. Obrigado. Obrigadão pela... Olha, coisa boa, né? Tá lá curtindo a programação da Rádio Caissara. Boa noite, Rovani de Cachoeirinha, 52 anos. E aí, Rovani? A todos da Caiçara. Obrigado. Mais um sabadão, ouvindo a Caiçara, curtindo o Sai Dançando. Tá certo. Tá certo. Eu mereço, Cassiá. Os ingressos, assim, comemoro meu aniversário de 41 anos na MD. Que legal. Faço aniversário dia 13 de maio. Ó. E se eu ganhar, comemoro em grande estilo. Ó. Beijos, Verônica Belém Velho. Verônica, já tá aqui teu nomezinho. Já ganhou, Verônica. Já ganhou, Verônica. Vamos fazer uma foto lá de aniversário, Verônica. Isso, comemorar em alto estilo, né? E é isso aí. Isso aí. Segue mandando teu recado aí. Beleza. Bom, o DJ Ricardo Corona, nosso brother, nosso irmão de geração, Adriana. Manda assim, Ricardo. Deixa uma boa noite. E um bom trabalho a todos aí na Rádio Caiçara. E meus sentimentos a todos os familiares do Leandrinho. Obrigado, obrigado, Jean Ricardo Corona. Nosso grande parceiro, né? Nosso parceirão também, né? Tá certo? Bom, lembrar também que dia 16, falamos da MD, sábado, né? Baile Funk Oficial das Antigas. Isso. Né? Edição Porto Alegre. É a vez aí da MD. Sábado passado foi Canoas, lá foi no pavilhão 357. Estouro total, né? Foi festaço total. É a primeira edição também do Baile Funk Oficial. Na MD foi um grande sucesso também, foi, né? Foi uma loucura. Foi também, uma loucura. Né? E é a segunda edição agora de novo. Então, isso. Ó, tia Ligera, pega teu ingresso antecipado, porque paga mais barato, né? E garante tua presença, né? Porque são ingressos limitados. Isso, né? Limitadíssimos. E dia. E também tem dia 9, tem a CIR, né, Dani? A CIR lá na. Na CIR. Festa Retro Flashback. Flashback lá, do Edmilson. Som na caixa, Edmilson e Wilson. Festa Retro, som na caixa, na CIR com a Bonita. Com a Bonita. Exatamente. Dia 16, estamos chegando com a Bonita, com a Lulu. Na Arena Porto Fit. Em Alvorada. Alvorada, na Avenida Tiradentes, 162. Show de bola, então. Pessoal, dia 16, estamos encontrando aí. E dia 16 é a Festa Retrô, né? Também. É a Festa Retrô, anos 80, 92 mil, com a participação do Beba J Clip. Do Prod, né? Diretamente dos Estados Unidos. E eu e você. E eu e você, você e eu, né? É isso aí. Eu e você. No pavilhão 357, é isso aí? Isso, pavilhão 357 em Canoas. Maravilha. Pra pista, Paulinho! Bora pra pista! Bora. Watch out for the hitman. Você ouve a Caiçara e sai dançando com o DJ Cassiá. Why you feel something? And the gym is pumping. Look at here, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out it. Caiçara e sai dançando. Paulo Fanti e Cassiá DJ. Ouve e sai dançando, não tem. Não tem como ficar parado, né? É muita música boa. 8h23, temperatura continuamos com 18 graus. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nas loterias também, né? Exatamente. Tem loteria federal, tem quina acumular de 6 milhões. A gente vai conferir daqui a pouco. E tem muito recado chegando por aqui exatamente também, né? Exatamente. E muita música legal, muita música bacana. Que nem esse bloco aí, blocaço, né? Isso aí com certeza, né, Dani? Vai rolar dia 16, lá no pavilhão 357, né? Com Festa certeza. Retrô, né? Exatamente. E sábado, agora que vem, é o baile funk oficial das antigas. Na MD. Na MD, né? Olha aqui, o Jorge Luiz tem o nome do meu irmão, sabia? Mandou uma mensagem aqui, mandou aqui o card aqui da festa da MD pra gente aqui. Aham. Ele colocou, boa noite, meu irmão! Você anunciou agora na rádio que você vai estar na MD no dia 16 do 5. Na verdade, está pro dia... até ele colocou dia 5. Não. Ô Jorge Luiz, nós vamos estar na MD é próximo sábado, dia 9. 9 do 5. Dia 9 do 5. Aí. Dia 16 é em Canoas. Dia 16 é em Canoas. É, mas ele colocou que eu falei a data errada. De repente posso ter falado mesmo, né? Pode ter. Obrigado aí, Jorge Luiz. Obrigado aí, né? O ouvinte está sempre atento, né, Paulinho? Estão sempre atentos. Sempre atento. Obrigado aí, né? está sim. Bababá. Um grande abraço do seu fã e amigo garçom. Presidente do Funk Melody de Eldorado do Sul, que maravilha. Abraço pra todos de Eldorado do Sul aí, né? Eita, coisa legal. Esse foi o campeonato que eu ganhei na festa de aniversário da Eldorado do Sul em junho de 2025. Ele mandou uma foto aqui, mandou um vídeo aqui, que legal. Só que não tem como ver o vídeo agora, né? né, Paulinho? Não tem como. É, se não, tivesse, né? Mas não tem. Rádio, não, rádio. Rádio. Ó, vou falar pra você, meu ouvinte querido, né? Audiência querida. É muito rápido a coisa. A luz acendeu aqui, são segundos, né? É verdade. São segundos, então tem que ser rápido demais, né? E aí, Dani, um alô pra quem? Um abraço pro alemão, motorista da lotação Ipanema. Ipanema, exatamente, isso, né? Eu sabe que eu adoro andar de lotação, né? Sim, sim, eu sei. Eu curto andar de lotação. Eu sei, eu também, né, gosto. Né? Até porque a gente vai no telefone, né, Paulinho, né? Sim. Com mais tranquilidade, né? Exato. Né? Vai ali, né? E Uber também, né? Eu ando bastante de Uber, bastante mesmo de Uber. Táxi também eu ando também, né? Enfim, eu não gosto de dirigir, né? Tu sabe, né, Dani? Sei. Não, na verdade, não gosto mesmo. Nunca gostei, Paulinho. Sim, você me falou já uma vez, né? Eu nunca curti muito, sabia? Aí eu entro nessa parte aí. Não, tu entra em várias partes, Dani, sabia? Várias. O Dani é DJ, é produtor, DJ, o Dani é tudo, rapaz. É motor. Tudo. Eu mandar um abraço também pro alemão, né, que é motorista ali da lotação Ipanema, né? Lotação Ipanema ali, né? É, então eu peguei com ele essa semana ali. Pô, curto todo sábado lá, manda um alô pra mim. Então tô te mandando um alô aí, obrigado, viu? Obrigado pelo teu carinho, tá certo? E aí, Paulinho, temos o que aí pra hoje? Temos recado aqui também. Boa noite pro Eduardo Nunes, motorista de carreta da Tazai. E aí, Eduardo? Hoje perdemos um dos grandes locutores da rádio, né? Que é uma grande equipe que a rádio tem, mas todos ótimos locutores, mas hoje a gente perdeu um, né? Então, assim, os meus sentimentos a toda a família, a todos os ouvintes aí, porque todos nós vamos sentir, né? Eu mesmo me emocionei quando eu escutei, eu tava vindo na 290 aqui, sentido a Lomba do Pinheiro. Eu me emocionei porque, pá, eu sou um ouvinte assíduo da rádio, sempre participando. E, pá, fiquei sentido, né? Mas a vida é isso aí. A gente nunca sabe o nosso dia, né? É. Valeu, Eduardo. Obrigado pelas palavras aí e pela sintonia também. Olha, boa noite, Paulo Fante. Maravilha. Todo e maneiro na audiência do ponto de táxi Iguatemi, prefixo 4167. Um abraço aí, Paulo. Para Paulo de Paulo, da 4262. Todo aí, maneiro, taxista. De Paulo, né, para Paulo. É, de Paulo para Paulo. Grande abraço aí. Quem também tem. Suzy, da Augusta Viamão. Obrigado pelas palavras. Desejando aí sentimentos à família do Leandro. Quem também manda recado aqui. Amei, obrigado. Acredito. Será que eu ganhei mesmo o ingresso para comemorar meu aniversário? Ganhou a Verônica. Já tá aí, já tá. O nomezinho tá aqui. É só chegar lá na MD, né? Exatamente. E aí já documento e vai comemorar o aniversário lá, né? Perfeito. Olha só. Quem mais aqui também mandando recado? Olha, a coisa chega tudo junto, né? Boa noite. Matheus, obrigado. Matheus mandou uma carta enorme aqui, né? Legal. A gente vai ver depois com todo carinho, atenção, as palavras que ele fala aqui. Como o nosso tempo é corrido, não dá pra ler tudo aqui, mas Matheus, eu já vi aqui, agradeço. Ah, e tu já ganhou o ingresso também pra MD, viu? Que legal. Já tá o nomezinho completo aqui. Tu consegue escutar os áudios aí, né, Paulinho? Isso. Eu já não consigo. O pessoal me manda áudio aqui pra mim. Ah, não tem, né? Eu não tenho como escutar o áudio, né? Até pelo WhatsApp, não tem como. Exatamente. Né? Nesse horário não tem como. Boa noite, Fante. Boa noite, Cassiá. Vai ficar no lugar do Leandro por enquanto hoje, né? Sim. É, um grande abraço, Matheus e Sapucaia. Ô, Matheus, um grande abraço. Boa noite pra vocês aí. Um pouco triste pela notícia que recebemos hoje. Toca aí, DJ Jamaica. Tô só observando aqui. É o Juliano de Rio Grande. Um abraço aí e um sincero sentimento pra todos aí. Obrigado, nosso amigo Juliano aí de Rio Grande, que tá na sintonia aqui da Rádio Caiçara. Que maravilha! Bora pra pista? Bora! Bora, Dani! Bora! I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking B.I.G. Now shawty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada. That BCBG, Burberry, Dolce and Gabbana. She feeding fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler holler cause I want some bread. I could connect how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a B-I-M-B. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see it. Then I'm a motherfucking B-I-M-B. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see, can't see, can't see. Da, da, da, da, da. I can give it to you, but what you gon' do with it? I can give it to you, but what? Bad fellas running with the Eastside connection. D-D-D-R-A. Give it to you, but what you gon' do with it? I can give it to you, but what? Bad fellas running with the Eastside connection. D-D-D-R-A. It's the one and only Digo Double G. No. It's the one and only D-R-E. Dr. Dre, love, Buck. It's the one and only Digo Double G. No. Hold up. Wait. It's the one and only Digo Double G. No. You know I'm mobbing with the D-R-E. Yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. What? Suckers. So put something in there. Put it in there. Yeah. Sucks, no. Top dog, bite them all. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Long life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my head. Trick, quick talking, quick walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you have to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. It's the one and only D-R-E. Dr. Dre, the Buster. It's the one and only Digo Double G. No. It's the one and only D-R-E. Dr. Dre, the Buster. Hold up. Wait. I'm gonna keep that fire on your ass. Let's go. East side, lady, put your hands in the air. East side, lady, put your hands in the air. Spit on tracks, y'all make me wanna give your raps. Shit, bite my shit, drag, treat you like you stole a pack. You probably never stole crack, now can I get a soul clap? Clap twice, I'm that nice. Y'all funny faggots like Bernie Mac and like. Let's see y'all make it past the gun now. Y'all wanna come take mine, I walk and talk my shit. Break a one now. Eve, let them bitches know. Breathe on them with the flow. We gonna block them, bro, then leave. I don't have to go. What you need, so tell me what you need, I got. do it. What's love? It's about us. It's about us. What's love? Got to do. Got to do with it. What's love? It should be about us. It should be about us. What's love? Yeah. Slow down, baby. Let you know from the gate. I don't go down, baby. I want a chick with thick hips that licks the lips. She could be the office type or like the strip. Girl, you get me aroused how you look in my eyes. But you talk too much, man, you're ruining my high. Don't wanna lose the feeling cause the roof is ceiling is on fire. You looking good for the getting, I'm a rider. Whether in a hoodie or a linen, a provider. You should see the jury on my women and I'm living it up. The squad stay filling the truck with chicks that's willing to trizz with us. You say you got a man and you're in love. But what's love gotta do with a little bit of RJ? After the party, me and you could just slide for a few and she could come through. What's love? Got to do, got to do with it, baby. What's love? It's about us, it's about us, baby. What's love? Got to do, got to do with it, baby. What's love? It should be about us, it should be about us, baby. Mommy, I know you got issues. You got a man, but you need to understand that you got something with you. Ass is fat, frame is little. Tattoo in your chest with his name in the middle. I'm not a hater, I'm just crushed a lot. Shake your booty, I don't want you to stop. You need to come a little closer. Closer. Let me put you under my arms like a dawn is supposed to. Please believe you leave with me. We be freaking all night like we was on E. You need to trust the guard and jump in the car for a little heartache at the Taj Mahal. What's love? Got to do, got to do with it, babe. What's love? It's about us, it's about us, babe. What's love? Got to do. Got to do with it, babe. What's love? It should be about us. It should be about us. Yeah. DJ Cassia, o número 1 do funk do sul do Brasil, apresenta Baile Funk das Antigas Oficial. Eu puxei o bonde, zona norte ou zona sul. Eu puxei o bonde, da Rocinha até Bangu. Eu puxei o bonde, para a Chácara do Céu. Eu puxei o bonde, do Pavão até o Boitel. Eu tô lelê, eu tô lalá. Se liga, vai na minha que você vai se amarrar. Eu tô lelê, eu tô lalá. O funk predomina em qualquer morro que chegar. Outro dia eu fui lá pro baile do Andaraí. Me perdi do bonde, fui parar lá no Saci. Pulei de um pé só, parei lá no Boa Vistão. E curti a noite com rap e pinão. E teu tô lelê, e teu tô lalá. Se liga, vai na minha que você vai se amarrar. E teu tô lelê, e teu tô lalá. O funk predomina em qualquer morro que chegar. Bote a mão na mente, amiga, e pare pra pensar. Que o funk é lindo, uma arte pra dançar. Você se escapa, solta o corpo no manais. Bate até o dia, a violência nunca mais. E teu tolele, e teu tolala. Se liga pra mania que você vai se amarrar. E teu tolele, e teu tolala. O baile fica bom, só depende de você. Curta o baile, meu amigo, com alegria de viver. Passa a fraternidade, não arrume confusão. Para a massa desse baile, eu vou cantar esse refrão. Boa Lupina, amor, boa visão. Vem pro baile, meu amigo. Salgueiro e Catarinão, alô, estrela do norte, Palmeira e Chumbada. Pra que tanta violência, isso não nos lembra nada. Boa Lupirão, alô, alô, boa Vistão. Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração. Boa Lupirão, alô, alô, boa Vistão. Vem pro baile, meu amigo, e diga violência não. Essa onda de pancada, isso não está com nada. Você hoje bate. Um dia amanhã leva porrada. Quero ver fraternidade aí no meio

saudade dos amigos a noite inteira. Na atividade e no sapatinho, tome a bicada e sempre colo com o brotinho. Eu sou da antiga, não tô de bobeira. Sou nego chiba, tipo a nego madeiro. Eu vou catucar, eu vou catucar. Vem minha gostosa, que hoje eu vou te barulhar. Jogue o tambor pro alto que eu quero bater. Mas eu vou catucar, eu vou catucar. Vem minha gostosa, que hoje eu vou te barulhar. Jogue o tambor pro alto que eu quero bater. Caiçara e sai dançando. Paulo Fanti e Cassiá DJ. Não tem como não sair dançando, né? Olha, 14 para as 9, DJ. É, Paulinho, é um filme na cabeça, né? Verdade. Cada música dessa aí que eu toco aqui, cada canção dessas, é um filme na minha cabeça, porque foram todas passaram pela gente, né? Tem, todas têm uma história e um momento na vida, exatamente, né? Exatamente. Eu ainda vou fazer uma pergunta pra você, tá certo? É. Pra você e pra vocês, meus colegas aqui, sabia? Para o nosso ouvinte e para você, Dani, para você, Paulinho, também. Sim, sim. Bora. Vamos ver se alguém um dia vai acertar aonde é que teve, onde tocou o primeiro funk. Só eu sei, né? Esse segredo só eu tenho ele ainda, né? Aonde tocou o primeiro funk? Onde? Aonde eu toquei o primeiro funk? Onde será, hein? Aonde eu toquei o primeiro funk? Aonde eu fiz o primeiro baile funk, né? E a primeira rádio que tocou funk comigo? Olha aí. A rádio é fácil, né? Boa pergunta, hein? A rádio é fácil, né? A rádio acho que eu sei. Tu acha? Que rádio foi? Princesa. Exatamente. Aí, ó. É. E depois, qual foi a outra? Por que o silêncio? Tu trabalha comigo, Dani? Pausa, saber. Pausa dramática. Essa ainda não tá nos meus arquivos. Olha aqui, ó. Ainda bem que o rádio não dá imagem. A careta que ele fez me olhando. Qual foi? Paulinho, sabe qual foi a segunda rádio? Bah, ele me pegou, hein? Boa pergunta. Eu vou perguntar pro ouvinte. Hã? Faz cidade? Não sei. Eu tô perguntando pra vocês. Eu tô entrevistando vocês, eu não sou o entrevistado. Acho que é cidade, cidade. Cidade? Eu acho. Eu vou deixar pro ouvinte. Ah, bom. O desafio, vou deixar pro ouvinte, tá? Os universitários. Exatamente. Se você sabe, manda um WhatsApp pra gente aqui. Qual foi a segunda rádio, tá bom? E depois, a terceira rádio. Tá certo? Aí! Tá? E aí, Paulinho? Vamos lá, vamos falar das loterias aqui? Loteria, então. Pra quem apostou na Loteria Federal, já estou aqui com os números do concurso 6.062. Começando pelo quinto prêmio, atenção, quinto prêmio, 5.062. Vou repetir, hein? Quinto prêmio, 5.062. Quarto prêmio, 59.388. Repito, quarto prêmio, 59.388. Terceiro prêmio, 71.509. Repito, terceiro prêmio, 71.509. Segundo prêmio, 20.444. Repetindo, segundo prêmio, 20.444. O primeiro prêmio, 48.545. Repito, primeiro prêmio, 48.545. Tá aqui então o sorteio da Loteria Federal pra você que tá ligadinho, não sai dançando. Esse dia tem o restante, né, Paulinho? É não chegou ainda, né? Não veio ainda. Não veio ainda. E essa canção, Paulinho? Oh, tu gosta, Paulinho? Ah, essa é boa. Tu gosta, Dani? Adoro. Bora pro baile, tá? Bora. Alguém com quem possa dividir essa dor que me corrói, quer me destruir. Eu fui fundo nesse amor, fui sem medo. Procuro os motivos

meu problema, eu quero estar por perto. Fiquei sabendo que ela foi embora e não voltou mais. Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás. Amigo, eu estou aqui de braços abertos. Me conte o seu problema, eu quero estar por perto. Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais. Mas quem sabe ela se arrepende e volte atrás. Amigo, eu estou aqui de braços abertos. Me conte o seu problema, eu quero estar por perto. Amigo, eu estou aqui de braços abertos. Me conte o seu problema, eu quero estar por perto. Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais. Mas quem sabe ela se arrepende e volte a entrar. Você ouve a Caiçara e sai dançando. Paulo Fanti e Cassiá DJ. 9:03. E aí, tá só curtindo? Pegou só aquelas, né, DJ? É. Só pra aquelas que tocam lá no fundo, né? Sampa Cristo, você me lembra faz ver? Fechamos agora esse bloco com Naldinho. Naldinho. Mina Firmeza, credo, que canção. Alô, Sandrinho, um abraço pro Sandrinho. Sandrinho. Nós dando uma visita aqui, Sandrinho. Tudo certo? Sandrinho? Chega lá. Dá um oi, Sandrinho. Ô, bom, vou chegar aqui do lado do Paulinho. Moreno, isso aí, pô. E aí, Sandrinho, como é que tá? Nossa, triste, colega. Triste com essa situação, não podia deixar de vir aqui dar um abraço em vocês, né? Aqui nesse microfone que ele tanto me elogiou, ele tanto demonstrou o carinho que ele tinha por mim, né? Apesar de nós estarmos aí em um programa que é alto astral, um programa que é de festa, é de sábado à noite. Sim. Mas a gente tinha que vir aqui registrar e deixar aquele abraço, não só para vocês aqui da Caiçara, né? Sim. Mas toda a nossa legião de ouvintes, os familiares do Leandro, todo o legado que ele tinha. E uma coisa eu tenho certeza, né? Se acontecesse com qualquer um de nós, ele estaria aqui de uma forma profissional fazendo o trabalho dele. Então foi por isso, né, que eu vim aqui deixar esse abraço, deixar esse carinho para toda a família Caiçara aí e dizer que ele vai ser imortal dentro do coração da gente, né? Perfeito. Falou tudo. Falou tudo, Sandrinho. É isso aí, imortal. Professor, né? Comerciais? Caixinha e já voltamos aí. E depois, uma horinha mais e vai lá. Muito bem. 9:02. Caiçara, a rádio da minha vida. A rádio Caiçara é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. O melhor jornal do Rio Grande do Sul, Leia o Sul. É grátis, acesse osul.com.br. Quer ficar bem informado? As principais notícias do jornal O Sul estão no Instagram. Siga @jornalosul. E fique por dentro. A dona de casa já sabe. Qualidade e ofertas todos os dias é só para quem é atacadista e traz os produtos direto dos produtores. Assim é o Supermercados Oliveira, em Alvorada, Porto Alegre e Canoas. Há 53 anos, sendo a sua rede de fazer economia. JJ. JJ Serviços Médicos, a verdadeira clínica da comunidade. Consultas médicas particulares, ecografia com laudo na hora e exames laboratoriais. Reconsulta com o mesmo médico em até 15 dias você não paga. Em Porto Alegre, ligue 3212-4000. Clínicas também em Cachoeirinha, Canoas e Imbé. JJ Serviços Médicos, RM9298. Funerária Medianeira, excelência em serviços funerários. Sepultamento a partir de R$ 1.800 e seguro funeral a partir de R$32,10. Pagamento facilitado. Funerária Medianeira, Carlos Barbosa 258, ou ligue 3026-3201. 3026-3201. Ouça a Rádio Caiçara enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiocaiçara.com.br. Você ouve a Caiçara e sai dançando. Paulo Fanti e Cassiá DJ. Sai dançando. É, bom sair dançando. Aliás, o pessoal que tá mandando muitos nomezinhos aqui pra garantir aquele ingresso pro dia 9, hein? Pro dia 9, sábado que vem, o Baile Funk Oficial na MD. É festaço, né? Festaço, né, Dani? Semana que vem todos os caminhos te levam pra MD. Exatamente. Né? Aqui os ingressos também promocionais, aquele compra um e ganha outro, são limitados. Te adianta, os 100 primeiros ganham um copo personalizado. Os 100 primeiros que chegarem na festa, né? Isso. Né? Comprar o ingresso, chegar na festa, ganham um copo personalizado do evento. E lembrar também que sábado que vem tem a bonita, tem a festa Flashback. Só na caixa. Nasir. Isso mesmo. Aí com o Edmilson, com o Wilson lá, festaço aí na Tinga aí, tá certo? Festa Som na Caixa. E dia 16, Dani, estamos chegando ao pavilhão 357 Canoas. Repetir aquele sucesso que foi sábado passado, né? Que sucesso, né? Muito, muito, meu muito. Você vai viajar no tempo, você vai cair no passinho. Anos 80, 90, 2000, festa retrô, primeira edição, no pavilhão 357 Canoas. Isso aí, Dani? Canoas, isso aí mesmo. Quem vai estar com a gente lá? Ah, vai estar uma galera de peso, né? Então. Beba JClip. Nossa. O nosso DJ internacional, direto dos Estados Unidos, Prod. Prod. Ah, estamos aproveitando o Prod antes dele voltar, né? Estamos tirando o suquinho do top. Tirando o suquinho. Suquinho do Prod enquanto ele não volta para os Estados Unidos, né? E eu e você, né? E você. E você e eu. Ah, e aí, Paulinho? Olha. Posso falar para ti? A pergunta é aquela, né? Qual foi a segunda rádio que eu fui? Já saiu aqui Rádio Cidade, já saiu Princesa, sim. Eldorado. O Sandrinho vai dar um palpite, é? Posso falar? Não, velho, não, tu sabe, Sandro, não, posso. Tu não vale, Sandro. Eu sei. Claro, mas tu não vale, eu né? Eu sei a primeira, a segunda e a terceira. Exatamente, tu não pode, Não, aqui, ó, aqui vários acertaram aqui. Sim, sim. Vários acertaram, é. Em seguidinho vamos falar, pode ser? Então não, tá vamos bom. Falar ainda, Paulinho? Não. Vou deixar na expectativa, então, né? Exatamente, mas vários acertaram aqui, sabia? Olha aí, viu? É. Vamos aguardar. Chegou então. A loteria não ainda? Ainda não. Estamos aguardando aqui a quina que está acumulada, tem 6 milhões de reais, tem Mega Sena com 3 milhões e meio. Estamos aguardando aqui. Certo. Pra pista? Bora pra pista. DJ Cassia, o número 1 do funk do sul do Brasil, apresenta Baile Funk das Antigas Oficial. Todo mundo aqui vai dançar, vai dançar. Gaiteiro, toca o negócio aí. Gaiteiro, toca o negócio aí. Gaiteiro. Vai dançar, vai dançar. Gaiteiro, toca o negócio aí. Gaiteiro, gaiteiro. Sua vida, por isso. da espuma é pura felicidade. Debaixo da espuma eu vou de montão. Quero ver você dançando e cantando esse refrão. Planeta.

alma, assim, né? Exatamente, exatamente. Obrigado pelas palavras. Exatamente. Não, parabéns, Dani. Obrigadão, tamo junto sempre. É nóis. E aí, eu já ia dizer professor. Saudade, né? Saudade. Saudoso agora. Exatamente. E a gente tá aqui, pra quem apostou na Quina, e na Mega, já estou aqui com o resultado da Mega e da Quina. Então, prepare-se, pegue o bilhetinho. Bora. Aí, pra conferir os números. Atenção, Quina acumulada valendo 6 milhões de reais, concurso 7.015. Atenção às dezenas da Quina. Foram essas aqui, ó. 04, 13, 52, 53, 55. Olha aí. 04, 13, 52, 53 e 55. Dezenas da Quina. Agora vamos à Mega. Mega, concurso 3.003, com valendo 3 milhões e meio de reais. Atenção às dezenas da Mega, hein? 08, 24, 27, 37, 47 e 55. Repito para você, Mega Sena, hein? 08, 24, 27, 37, 47 e 55. Tá aí, né? Sorteio da Mega. Que tanto 7, né? Saiu nesse Mega Sena. É, muito 7. Muito 7. 47, 47. É, pra derrubar, né? É. Exatamente. Bom, se foi as lotéricas. Já foi aí, né? Então tá, beleza. E Paulinho, como é que tá os ingressos aí? Tá encerrando já, né? Quase, já, né? Tá quase aí, já tá. Quase encerrando, o pessoal, né? Que mandou o nomezinho já tá tudo aqui, tá? É. É que chega muito recado ao mesmo tempo. Todos que eu consegui captar, tá aqui. Tá aqui, já tá tudo anotadinho. É só chegar lá, levar o documento e entrar na pista, né? Sábado que vem na MD Baile Funk Oficial das Antigas. É, isso. Na MD. É os ingressos, aqueles promocionais aqui da. Presente aqui da Rádio Caiçara e do Sai Dançando, né? Exatamente. Dá pra dar um abraço pra Marla. Marla, boa noite, meu amigo DJ. É, recebi a notícia triste, agora diz que não é verdade. É, infelizmente, eu gostaria muito de dizer que não é verdade, mas é. É, mandar um abraço aqui também pro Anão. Anão aqui, boa noite, meu amigo. Tudo belezinha? Não, tá tudo certo, né? Mas pro outro não tá, né? Mas então, sábado, aqui na correria dos lanches, o som do Sai Dançando. Um alô aqui pra toda a nossa comunidade aqui do Morro da Cruz. Um abraço pro Dani Boy, da Vila Elza. E pra vocês aí do. Que faz o nosso sábado mais animado. Tamo junto, forte abraço. Abraço, não, pra ti e pra todo o pessoal aí da lancheria, enfim, aí do Morro da Cruz, tá certo? Mandar um abraço lá pra Gabriela Miranda. Pois então. Pro Davi. Exato, meu. Mandar um feliz aniversário pra Glória. A Glória. A Glória. Feliz aniversário pra Glória. Também, né? Né? Pra Lala, um beijão pra Lala. O Preto, nosso Batman. O Batman, né? O Batman. E pro Davi, rapaz. Pro Davi. O Davi já tá barbarizando, né? Tá, grande já Davi. Tá aprontando já. Davi, vou dizer pra ti, né? Ele me olha e diz assim: será que tu é meu vovô? Grande Davi do vovô. Beijo grande, pro Davi. Grande. Davi é o próximo. O próximo DJ da família, né? É. É o próximo DJ da família. Paulinho, quem temos aí, Paulinho? Temos aqui, recado, boa noite, sou a Aline aqui de Glorinha, manda um beijo aí pra Tânia, Yasmin, Arthur, Vilásio, estamos jogando canastra na companhia de vocês. É, a segunda rádio que você tocou funk, acredito que era a Rádio Cidade. Bom, é a Aline que falou aqui, né? Como é que diz aquele? Como é que é a propaganda? Errou! Ai, errou! Exatamente! Coisa, errou, teve perto! É, chegou pertinho. É. DJ Branco, equipe G, a máquina do som. Gostaria de ouvir Mário Pezão. Aí, ô DJ Branco, hein? Tá ligado na programação. Maravilha! Boa, quem, boa pedida! É, quem mais aqui? Bombando pelo WhatsApp, 9998781. Terceira rádio foi a Eldorado. Não, como é que me botou aqui? Primeira Princesa, segunda cidade. Terceira Eldorado. Quem é que mandou? Renato. O Renato que mandou esse palpite. Errou! Errou também. Na Eldorado eu nunca tive. Nunca então. Eu nunca tive na Eldorado. Então não foi dessa vez, não viu, Renato? Não foi dessa vez. Quem mais aqui? Oi. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Aqui é o Figueiró do 3634 do aeroporto. Curtindo as melhores da Rádio Caiçara. É a... melhores. Opa! Aê! Valeu, no aeroporto. O aeroporto lá deve ser do Ponte Táxi, né? Ponte Táxi. Almoçar o Ponte Táxi lá. Obrigado pelo carinho de vocês aí, por levar nosso som junto com vocês. Maravilha. Boa noite de Caiçá. Aqui é o Beto, trabalhando de Uber na Zona Sul e escutando a Caiçara. Maravilha. Alô, Beto! Aê. Obrigado por levar nosso som junto com você. É isso aí. Segue aqui no Vamos lá, então. Dançando. Olha aqui, ó. O DJ Cristiano Soares, tá? Quem mais tá aqui? O DJ Cristiano Soares. Deixa eu ver quem é o outro aqui. Me perdi aqui. Aqui. Ah, e o Rafa. DJ Cristiano Soares e Rafa acertaram. Sim. Acertaram, né? Acertaram. Primeira rádio, eles colocaram ele por ordem ainda. Primeira rádio foi Rádio Princesa. Certo. Né? Depois, segunda rádio foi Universal FM. Universal. Aqui na Pampa. Cara, olha aqui só. Na Pampa, foi a Universal FM. É verdade. E depois a terceira rádio foi a Rádio Cidade. Aí, rapaz, ó. A gente errou por pouco, né? Foi por pouco. Então, o Rafa aqui. Por pouco e por perto, né? Né? O Rafa aqui e o DJ ali acertaram, né? O DJ Cristiano Soares, né? Os dois acertaram. Olha, né? Aí. Tá certo? Tá certo. Bora pra pista? Bora lá. We've been together for a long time, baby. Do you have to leave? I just can't live without you. So listen to me.

Você ouve a Caiçara e sai dançando. Paulo Fanti e Cassiá, DJ. 13 para as 10. É, não tem como não sair dançando, né? Verdade, Paulinho, né? Fechamos o Copacabana Beach, né? Rapaz, olha, que voz, né? É, nossa, Carlinhos que... Conceição é demais, rapaz, né? Rapaz, que vozeirão bonito, demais, né? Demais, demais, demais. Vozeiraço. É. Aqui o Claudemir manda um salve, né? Para a mamãe que está de aniversário hoje, completando 83 anos. Olha só que legal. Vida que manda o seu... Aqui, que tá mandando são os filhos, né? O Claudemir, o Kleber, a Débora, o César e convidados. Sayonara e... Nossa, é a japonesa? Sayonara? Dolly, Kátia, Magda, a galera tá na escuta lá e comemorando lá o aniversário da mãe lá, né, e tomando um chá verde, abrindo os trabalhos, alô, rapaziada, grande, muita gente aqui, né, mandando aqui os sentimentos, né, Paulinho, né, sim, sim, pela nossa várias. Perca, né, nossa perca, sim. Né, do professor, né, que me pegou de tanta surpresa, como eu falei no começo do programa, ali, Papai do Céu nos prega muitas surpresas, né, algumas maravilhosas e outras que, né, te deixa sem chão, né, verdade. E hoje eu chegando aqui na rádio aqui, fiquei sem chão, né, não encontrar... Né, nosso grande amigo, nosso grande colega, nosso grande parceiro, né, Leandro Maia, né, que nos deixou hoje, infelizmente, né, Paulinho? Deixa essa lacuna aí, né? O último sábado ele foi, né? Se a gente soubesse que seria o último sábado, exatamente, né? Exatamente, é exatamente. A gente nunca sabe qual é o último dia, porque ontem também a gente se despediu. Tu te despediu com ele ontem, pois né? Pois é, e aí como é que a gente vai saber, né? Exatamente. Me pegou de surpresa também, muito chocante. Exatamente, sábado passado a gente saiu daqui, né, Dani, né? É verdade. Nos comprometemos, nós agradecemos, demos uma boa noite, um bom final de semana. Eu nunca ia imaginar que seria... O último boa noite, o último tchau que eu estaria dando para o professor, para o Leandro Maia, né? É isso aí. Mas se é para a gente refletir, né? Exatamente, exatamente. Diga às pessoas que você ama, diga que a ama e dê aquele abraço, né? Porque não, nunca se sabe quando vai ser o último, né? Perfeito, exatamente. Mas eu já tô aqui com os nomes. Bora lá então, Paulinho. Quem são os ganhadores para ir no Baile Funk Oficial sábado que vem na MD? Festaço na MD, né, Dani? Festaço. Quem são eles? Olha. Elas também. Elas e eles. Patrícia Ramírez Alves, Cristiano Santos da Silva, Jenila Zanata, Altemir Gonçalves, Patrícia Mota, Osmarino Moraes, Joyce Abraão, Luiz Carlos Abraão, Juscelino Justino, Anelise Ribeiro, Júlio Leandro Camaceto Moraes, Sabrina Nobre, Catiane Fonseca de Souza, Júlio César Gonçalves de Souza, Matheus Castro Alves e Ademar Adão. E tem um nomezinho aqui, não sei se é russo, o que é, né? Eu vou deixar só o Ademar Adão e a esposa Fabiana. Certo. Jefferson Daniel Oliveira Kaiser, Erondina Aparecida Chaves, Verônica Lemos de Vales, Marcelo Santos da Silva. Somos contemplados aí com ingresso para comparecer dia 9 de maio lá. Tem que levar o documento de identidade. Documento, exatamente. E aí é só cair na pista e fazer a festa. Exatamente. Leva o documento, chega lá na bilheteria. Era bilheteria ou na portaria, Dani? Na portaria. Na portaria? Isso. Leva o documento e... E apresenta lá. Convidados da Rádio Caiçara do Sai Dançando, né? Coisa linda, né? Coisa linda. Manda um abraço pro Davi. Ô, Davi, beijo do vovô. Beijo do vovô. Ô, Davi. Esse Davi, vou dizer pra ti, olha. É uma figura, né? Paulinho, e aí? Olha, vamos ver o que a gente tem por aqui. Claro, claro. Olha, o que nós temos aqui? A Michelle tá mandando um alô, está ligadinha na Rádio Caiçara também, acompanhando com a família, o Sai Dançando. Obrigado para você também, um bom final de semana. Quem mais aqui? O Rodrigo Martins, de Gravataí, bairro Passo Hilário. Não sei se dá tempo, queremos escutar a MC Cacau. Tá. Sou sua menina, mas de qualquer maneira tá registrado aqui. Rodrigo. Fica pra próxima semana, né? Exatamente, isso sabe aí. Que a gente sempre deixa registrado aqui. Exatamente. E aí, no próximo sábado a gente manda ver aqui. A Rosa de Alvorada também tá ligadinha. Aí, Rosa. Boa noite, Paulo Fante. Boa noite. Tudo? Tô ligando pra dizer que o meu coração tá muito triste. Muito, muito, muito. Um amigo amado, querido, eu não acredito, cara, Todas difícil, as né? noites pedia música, todas as noites. Sim. Verdade. Foi muito triste. Que ele vá na paz, tia. Vá. Muito triste. Um abraço, um beijo para ti e todos os amigos da Caiçara. Muito triste. Vá. Obrigado. Que Deus receba de braços abertos, uma pessoa tão querida, tão amada. Obrigado, Rosa de Alvorada, que é a nossa grande ouvinte de todas as noites aí da programação da Rádio Caiçara. Obrigado, Rosa, pelas palavras aí, tá bom? Quem mais aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir esse áudio aqui. Queria mandar uma música para a Clara, para o Alemão, para Inês, para o Miguel, para a Marta e para a Luana. Lagartixa. Lagartixa. A lagartixa na parede. É, lagartixa. Sábado que vem também. Lagartixa. A lagartixa, vamos largar ela sábado que vem. Tá certo, é isso aí. É, o nosso sai dançando já quase nos minutos finais, né? Exatamente. Pista? Pista, vamos lá. Bora lá. Bora, depois eu mando um alô. Não, pode mandar. É agora. A gente faz questão. Agora, sábado que vem também. Agora. E aí, mandar Dani? Um beijo pra minha esposa. Ô, Dani, como é que tu vai demorar pra mandar um beijo pra primeira dama? Suspensezinho no ar. Mas suspensezinho tu vai ver quando chegar em casa, a orelha. Sabe que tá de aniversário, acho? Tu acha que é assim? Hoje eu não apoio. Tá, só pra Fofa e... Não. Ah. Pra Fofa, minha esposa, pra Daniela e pra Duda e Ana Lua, minhas filhas. Aham. E pro Diogo e pra Giovana, meus netos. Aê. Tá lá em casa me esperando. Que legal. Agora sim. Nossa, agora sim. Agora, ô dona Fofa, ele está com o passe verde agora, né? Agora sim. Nosso aniversariante. Merece, né, Dani? Parabéns mais uma vez. Exatamente. Bora. Enquanto isso, reclamar se loró, falando da distância do amor. Lembre-se que a distância pode causar a dor, mas nunca esquecimento de um grande amor. Você ouve a Caiçara e sai dançando. Paulo Fanti e Cassiá DJ. Três pras dez. Pena que tá chegando no finalzinho, né? Mas tem muita coisa pra rolar nessa noite aqui na Caiçara, né, meu amigo Cassiá? Acho que tem muita coisa boa. Exatamente. Esse dia tem os embalos sábado à noite com André Araújo, GDJ, né? Isso. Pra então, você ficar ligadinho. Tem muita coisa bacana, né? Exatamente. Desde já, né, agradecendo a tua audiência, agradecendo o teu carinho, né? E dizer pra vocês, aqueles que pediram, né, algumas músicas que a gente não conseguiu, não deu tempo, né? Semana que vem a gente roda. Os alôs também, muito alô, né, Paulinho? Né? Verdade, a gente não consegue responder a todos, mas sábado que vem a gente responde também, né? E lembrar que próximo sábado tem um encontro marcado na MD, na Zona Sul de Porto Alegre, com o Baile Funk Oficial das Antigas, segunda edição Porto Alegre, na MD. Tá? Dia 16, estamos chegando aí no pavilhão 357 em Canoas, alô, região metropolitana Canoas, com a noite, né? Ah, a noite é só retrô, meu velho. Anos 80, 90 e 2000. E também, próximo sábado, lá na CIR, né? Tem a festa retrô flashback, né? Com... É isso aí, Dani. É, festa retrô flashback com a Som na Caixa. Som na Caixa, com o Edmilson e com o Wilson. E com a Bonita, a Lulu. Quase mulher. Quase mulher. E dia 16 também, Dani? Estaremos na Arena Fit, Porto Fit, Arena Porto Fit. Com as clássicas do Túnel do Tempo, lá na Avenida Tiradentes, 162, em Alvorada. Com a Bonita também. Com ela também, uma quase tá certo, mulher. Quase mulher, tá certo. E aí, meu irmão? Muito bem, agradecer a todo o pessoal que mandou aqui mensagens, de palavras, de sentimentos, a família do Leandro Maia, que a gente teve essa notícia triste hoje, né? E amanhã, já falando do velório, que vai acontecer amanhã, ali no Ângelo Memorial e Crematório. É amanhã, essa cerimonial e homenagem ao Leandro Maia Salvador, será ali no Ângelo Memorial e Crematório, na Capela 12, no horário das 8 da manhã à 1h30 da tarde. É amanhã, ali das 8 da manhã a 1h30 da tarde, na Capela 12, no Ângelo Memorial e Crematório. Nosso carinho à família do Leandro Maia. Um minuto para as 10, segue aqui na programação da Rádio Caiçara. Rádio Caiçara. Sucesso, Jean Giovanni, Bruno e Marrone. Nós. Eu marco de sair com alguém. Em cima da hora eu cancelo, porque eu sei que vai virar terapia. Eu vou falar a noite inteira de você no boteco. Já que você não quer voltar, fica com alguém, posta foto bebendo, faz eu achar que você é a pior ex do mundo, que não vale essa água que meu olho tá perdendo. Faz te odiar pra ver se eu te esqueço, esqueço. Me faz te odiar pra ver se eu amo alguém. Arranca da minha boca o vermelho do seu beijo, pra ver se outro batom borra minha boca também. Me faz te odiar pra ver se eu te esqueço. Me faz te odiar pra ver se eu amo alguém. Arrancando a minha boca o vermelho do seu beijo, beijo, beijo, pra ver se outro batom borra minha boca também. Oh, oh. Sucesso! Quer que é dançar comigo? Posta foto bebendo, faz eu achar que cê é a pior ex do mundo, que não vale a água que meu olho tá perdendo. Me faz te odiar pra ver se eu te esqueço, esqueço, esqueço. Me faz te odiar pra ver se eu amo alguém. Alguém, alguém. isso. Me faz te odiar pra ver se eu amo alguém. Arranca da minha boca o vermelho do seu beijo. Beijo, beijo, pra ver se outro batom borra minha boca também. Pra ver se outro batom borra minha boca também. Caiçara. A Rádio Caiçara é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país. O melhor jornal do Rio Grande do Sul. Leia o Sul. É grátis. Acesse osul.com.br. Quer ficar bem informado? As principais notícias do jornal O Sul estão no Instagram. Siga @jornalosul. E fique por dentro. Funerária Medianeira, excelência em serviços funerários. Sepultamento a partir de R$ 1.800 e seguro funeral a partir de R$ 32,10. Pagamento facilitado. Funerária Medianeira, Carlos Barbosa 258, ou ligue 3026-3201. 3026-3201. Ouça a Rádio Caiçara enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiocaiçara.com.br. Todos os domingos ao meio-dia, aqui na Caiçara, tem churrasco, samba e pagode. É isso aí, gente! Na hora do churrasco, o melhor do samba e pagode aqui na Caiçara. Prepara o cooler, coloca a carne no fogo, porque a música é por nossa conta. Churrasco, samba e pagode, aos domingos, meio-dia, aqui na Caiçara, com Zezé Maravilha. Um beijo! Rádio Caiçara. Caiçara, a rádio da minha vida. Embalos de sábado à noite, na Caiçara. André Araújo. É, gente, estamos chegando sábado à noite aqui na Caiçara, depois do Cassia DJ. Você ouve a Caiçara e sai dançando, chegando por aqui com os embalos de sábado à noite. Até meia-noite, a Caiçara vira uma pista de dança, o melhor da música dos anos 70, 80, 90, chegando até os anos 2000, indo até os anos 60. O que tem de melhor da música de todos os tempos toca aqui na Caiçara. E as mixagens dele, GDJ. Bom dia, Araújo. Boa noite, ouvintes da nossa amada e querida Rádio Caiçara. Tudo bem, André? Tudo certinho. Feriadão, hein? Feriadão, dia do trabalhador. Ontem, sexta-feira, feriado, dia do trabalho. E muita gente aproveitando aí um feriadão. E nós trabalhando. Quem escolheu ser DJ não, trabalha não. Todo fim de semana. E já te falei isso, né, André? Quem faz o que gosta, tá sempre de férias. É isso aí. É isso aí. Vamos aproveitar tuas férias, então. Vamos aproveitar. E vamos começar os embalos de sábado à noite. Vamos embora, André. Vamos começar com Chique. Essa aqui é do ano de 1978. A super guitarra de Nile Rodgers, André. Le Freak. Embalos de sábado à noite na Caiçara.